Liguei a rede, eu tomamo de assalto, entra uma milhão na cena. Parede de gesso e a cara colada, botando terror no sistema. Entenda que nós somos criança pra brincar nos playground. Viemos em prego, respeito, pique, maçarico nos cofres. Meu parceiro na porta automática e eu na sala de controle. Com bico operacional, passando mal, tremendo com bonde. Nós viemos pra fazer o som de maloqueiro tocar. E com nós não tem conversa, é a nova ameaça do ar. E que se foda o hip-hop e as suas musiquinhas melosas. Patada de pitbull, meu tru, rajada de traca nervosa. Todo mundo deitado no chão, caralho, sem choro pra não ter velório. É gangsta pesado na rádio, sem rap supositório. Nosso crime nesse momento é levar pra todos os cantos. A rua, a penita, nas escritas em forma de cântico. Espeta logo o pendrive, dá um play sem alvoroço com nós. É sem massagem original, aqui é Bang Louco. De cara no chão, nossa voz vai ecoar nas rádios. De cara no chão, somos nós tomando de assalto. De cara no chão, nossa voz vai ecoar nas rádios. De cara no chão, de cara no chão. De cara no chão, nossa voz vai ecoar nas rádios. De cara no chão, somos nós tomando de assalto. De cara no chão, nossa voz vai ecoar nas rádios. De cara no chão, de cara no chão. Cara no chão, bagulho é louco. Tamo envolvido, tomando de assalto as rádios, representando os bandidos. E meu motivo é por amor, ódio e revolta. Voz ativa no rap, ecoa na trilha sonora. Irmã de fé e na fé, construir castelo. Sinceridade, cada vírgula escrita nos versos, no qual relato dor, afeto, esperança. Pelo rap até a morte, o sorriso das crianças. Quebrada carente, veja a fé, conduzir os grandes. A solidão é uma semente plantada na mente. Sem vaidade é compromisso, a rua é sangrenta. E as narrativas violentas que quebra as algemas. De cara no chão, as rádios se rendeu a nós. Nova ameaça, Bang Louco, os monstros é feroz. De cara no chão, eu vou caminhar com a alma. Nas páginas da vida, superação e lágrima. Nas ruas de São Paulo, vi sonhos alvejados. A voz do exilado continua tomando de assalto. De cara no chão, nossa voz vai ecoar nas rádios. De cara no chão, somos nós tomando de assalto. De cara no chão, nossa voz vai ecoar nas rádios. De cara no chão, de cara no chão. De cara no chão, nossa voz vai ecoar nas rádios. De cara no chão, somos nós tomando de assalto. De cara no chão, nossa voz vai ecoar nas rádios. De cara no chão, de cara no chão. Rap bom, som de drão, estilo é esse. É nós que dá, pode pá, quem não tem Mister M. Não corre, não corre, deita, deita, de cara no chão. Somos a rua, somos o gueto, tamo na missão. De cara no chão, no chão, a rádio tá tomada. Na faculdade das ruas, aqui a lei é na bala. De cara no chão, nossa favela tá na contenção. Na linha de frente, só monstro com disposição. Estilo homem bomba, pronto pro arrebento. A fita é dominado, pavio tá aceso. Dama da saia transparente, não olha pra mim. De cara no chão, no chão, aqui é foda, neguinho. De cara no chão, cuzão, aqui é o inferno. Te apresento o Bang Louco, o exército paralelo. Só dinossauro Rex, respeite a história. São várias na lista, que se foda o rap moda. De cara no chão, nossa voz vai ecoar nas rádios. De cara no chão, somos nós tomando de assalto. De cara no chão, nossa voz vai ecoar nas rádios. De cara no chão, de cara no chão. De cara no chão, nossa voz vai ecoar nas rádios. De cara no chão, somos nós tomando de assalto. De cara no chão, nossa voz vai ecoar nas rádios. De cara no chão, de cara no chão.